nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sacia a nossa fome. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como imitamos os seus passos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu, somente teu, totalmente teu, pra sempre é o reino, o reino e o poder e a glória, toda a glória, pra sempre.